Pergunta. Pergunta. Ah, tá gravando. Tá gravando. Não, não tá gravando. Se você fosse de uma família. Tá gravando? Tá. Tá gravando uma casa. Tá. Casa. É. De que casa você seria? No mundo de Game of Thrones. Ai, claro que eu seria Stark. Cara, seria naquela casa que assim, meio que do lado do castelo. Ai, meu Deus! Eu sei lá, eu não sei de Game of Thrones. As famílias. Ele ia ser aquele cara que limpa a privada dos grandes. Odor, né? Que privada? É. Odor. Eu gostaria de ser o Odor. Por quê? Caso que eu faça decorar o roteiro. Aí eu falo Odor. Ele é tipo Pokémon, né? Você tá ligado que, de acordo com a história, ele é filho de uma gigante com um cavaleiro de Westeros, né? Não necessariamente um cavaleiro. Ou seja, meu pai era o cara. Não, o pior. Ele teve uma giganta. Um corajoso, né, velho? Corajoso. É, porque se fosse o inverso, seria. É, ela ia rasgar. É aquela. É lembra a história que aquele filme, o Percy Jackson, aquele segundo filme, é o filho de um ciclope com. É, foi interessante. Cara, não, nasceu um moleque com um olho só. Cara, já é um milagre ter nascido, que a menina tem que estar viva pra estar. Ei! Como que é? Enfim, quando ele saiu já foi fácil. Ô, delícia. Isso vai mesmo pra rádio. Não, cara. Enfim, estamos aqui começando o programa e hoje o tema. É negro e olha, tenta ser. Olha só. Não é pra ser negro? Quando tu é negro, cara, tu não pode ser outra coisa. Cara. Sempre a gente tá gravando. Não. Para de mostrar essas coisas interneticas. Não, peraí, não. Ele tá mostrando um. É, isso aqui não tem nada a ver com a internet. Ele ah, não. Ele tá. Game of Thrones, eu só vejo online. Não fala mal de Game of Thrones. Eu só vejo online. Ele tem nada a ver com a internet. Ele fala mal, você bate nele. Ele tá mostrando um. Um emo negro. Um emo negro. Você já percebeu? Você está dizendo que não. Eu tô no meu lugar, vocês estão falando, ele tá. Eles precisaram ignorar alguém, né? Você está dizendo, você é porque ele é o negro do grupo. Ele é o negro do grupo. Então ele pode falar de negros, a gente não. Acabo de me sentir. E tu pode falar de palestino. Hã? Tu pode falar de palestino. Se bem que eu tô ficando preto. Não fala de mão. Não fala do lojinha, não. Você tá ficando preto aonde? No cabelo. Pode ser. Não, tá aqui, ó. Olha aí, nas unhas. Quem tá perfeito aqui sou eu. Não, tá perdendo já pra ela, ó. Ele é branco. Com bolinhas! Porque a história que a minha mãe disse era pra mim ser moreno. Só que não terminou de pintar. Acabou a tinta. Depois que chave, você vai. Acabou a tinta depois. Jogou a tinta na peneira e botou o Flávio embaixo. E é isso aí, gente. Nós começando, e como vocês estão percebendo, hoje temos uma voz feminina, ou quase, aqui no programa. E não é a do Mr. B. Não é a do Mr. B, para variar. É, realmente eu sou uma menina, não sou um garoto. E qual o nickname dela? Nickname? É Dani Magia. Não! Como é que é? Como que você escolhe? O que você quer ser chamada nesse podcast? Ela vai ser o Hadouken, é? Dani Magia. Dani Melo pra frente e soco. Por quê? Dani Carmona. Meu apelido é Dani Magia e Calice. Calice. Por causa que ela é super parecida com a Calice. Claro, com certeza, o cabelo dela é louco, então é preto. Ela é o inverso da Calice. Não, se bem que ela é branca, mas ela é o inverso. Não sei por que me chamam de Calice. Calice, então. Gostei de Calice. Calice, beleza. Posso chamar de Calice? Calice! Calice! A casta de mim, esse Calice. Então, vamos falar de quê? Game of Thrones, é por isso que a gente tá falando tanto Game of Thrones, é porque a gente vai falar de Game of Thrones. Será que vamos? Game of Thrones. É isso aí, vamos. Se você procura conserto de qualidade aliado a um bom atendimento profissional, visite a oficina Infor 300, onde você encontra de tudo um pouco com o atendimento mais rápido da cidade. Ah, é bateria. Tá pronto. É isso aí, já estou indo! Oficina Infor 300, sempre o melhor para você. Ah, conheço e eu pensei que isso fosse um jogo. Ai, meu coração! Como assim? Game of Thrones! Não tá dizendo seriado Off Thrones, tá dizendo game. Vamos começar logo esse programa. Tecnicamente é um jogo, né? Vamos começar logo esse programa que tá zoado. Mas já começou. Tá. Então, por onde a gente começa? É um livro, tá? Todo mundo sabe, é uma série. Uma crônica. Todo mundo, graças a Deus, consegue. São vários livros. Nunca vi. Pra ser uma crônica, tem que ter acontecido, no mínimo. Aconteceu. Ah, aconteceu. Sério? Aconteceu na mente do autor do Louco de Ácido. Não fala mal do George. O George nas horas vagas tem que ser Papai Noel. Calma aí, vamos falar um por vez, tá? Em ordem, vamos começar. Você, FC, como é que você conheceu a série? A comercial da HBO. Só isso. Eu vi o comercial da HBO, achei, pô, isso é um jogo, cara, que legal. Não faça mexer de graça, pelo amor de Deus. Fale comercial ou só com... Comercial. Eu vi na TV. A HBO não vai estar nem aí pra mim. Eu não tô nem aí pra HBO, mas é jabá de graça. Eu já quero saber. Tô contando os detalhes. Como se qualquer um tivesse 100 conto pra comprar os pacotes da HBO, aqui tá quateado. É. Lindo. Eu não comprei pacote da HBO. Olha aí. Vem, é aquele que veio no começo? É aquele não, é isso aí. Veio uns 3 meses grátis. Não, eu ganhei telecine. Olha só. Eu tô mentindo. Eu tenho uma história de lisura pior que essa. Vocês se lembram? Há uns 4 anos atrás. 5 anos atrás, quando o carro. Acho que essa história mais recente ele já contou. A Sky oferecia assim, parece que um mês, ela ficava alternando os dias dos canais de graça. TV. Como assim? É, porque tinha um canal. Tinha isso mesmo. Tinha um canal que ficava assim, tipo, no primeiro mês era só a Cartoon Network, no segundo mês era o Telecine, no terceiro mês. E assim durante um ano. Enfim, o que tem a ver? Eu conheci lá na HBO. É esse pacote? Assinei. Ah. Gostei do seriado porque eu vi a primeira temporada e. Pra mim foi pão. Vida não, é RPG ensaiado. Entendeu? Não, eu gosto. Longe, eu vi na internet. Só que aí, o que aconteceu? É. Aconteceu que eu achei ruim com ele. Eu não tenho mais tempo pra mim. Como assim? Eu pulei a segunda temporada. Eu não acredito que você fez isso. E fui pra terceira temporada. Eu fui salvo por esse cara aqui, Dark Rod. Você tá vendo o nível de pessoa que você está gravando? Sabe por que Dark Rod, eu fui salvo por esse cara? Porque ele me deu... os episódios baixados. Eu consegui acompanhar a série. Ah, entendeu? Mas você voltou e assistiu a segunda. Mais ou menos. Então você é uma dessas pessoas que, igual a mim, está tirando emprego de outras pessoas do Canadá, né? Como assim? Não entendi. Estou falando que... Onde entrou o Canadá? É porque geralmente os episódios, eles passam primeiro no Canadá. Aí a galera pega pro streaming. Isso, e aí joga pro na resto. Na verdade eu tô pegando... Não, Canadá. Porque... Não passou. Ninguém aqui baixa nada ilegalmente na internet. De onde você tirou isso? É, de onde? A gente não sente! A gente compra o DVD original. É. Quem é a outra pessoa? Só porque não saiu o box da segunda temporada eu tenho, não quer dizer que eu tenha baixado o pirata. Vai lá, Mr. B, você conhece o jogador de onde? Game of Thrones. Internet. Basicamente, né? Lá quando lançou a série, eu via o pôster, pô, esse cara ia ser maneiro. Depois eu vi uns podcasts pra estreia da série, eu achei bacana, foi, eu vou assistir. Agora... Aí eu comecei a assistir, eu vi os comecei na HBO, parece bacana. Cara, sério, eu acho que a HBO tá patrocinando eles, assim, e eles não estão dividindo dinheiro com a gente. É, e patrocinando, e pior que é. Ele tem Xbox agora, já notou? Né? É. Carice, você? E a Microsoft está te patrocinando. Eu terminei. Peraí! Mas ninguém você. Interessa! Ninguém interessa a você. Tá, tipo, eu vou lá na internet, vai! Tá, ali. Bom, eu adoro livros, então eu fui à livraria e tinha o primeiro livro da série, que é o nome que leva o nome da série, Jones. E infelizmente, esse livro já foi lançado há muito tempo, mas só veio parar no Brasil depois da série. Brasil. BRBR. Exatamente. Brasil. Então eu li o livro primeiro. Então eu comprei o primeiro livro, fiquei viciada e comprei as outras 5 de uma vez. E assim você foi. Aí eu peguei e aí agora ela vê seriada, ela devora. E aí eu já li o livro de novo. A minha foi mais estranha porque eu vi na internet. Um meme uma tirinha da cronologia da família Stark, que apareceu lá. Primo pobre, o Ned, e aí primo rico, o Tony. Eu não entendi essa porcaria. Eu também não estou entendendo nada aqui. Tony Stark. Stark. Um gênio, bilionário, playboy, filantropo. Homem de Ferro. Família Stark. Primo. Caramba, cara. Cara, UFC, tu voltou destreinado, cara. Vai, não, eu não tô destreinado. Nem a concepção tá aí. O primeiro meme que eu vi foi do Ned. Que ele fica segurando a espada, assim. Fica aquelas... Eu já vi um GIF animado. É. Não é ele fazendo um pouquinho. Cara, eu acho ele engraçado porque ele é um dos personagens mais legais. E morreu cedo. Exatamente, eu comecei a ver a série e tá no pôster. Na primeira temporada, sentado no trono. Tá sentado no trono. Aí o que acontece? No último episódio da temporada ele morre. Acho justo. Não é o último. Não, cara. É o penúltimo. É. Sempre é uma dica, sobre falar sobre Game of Thrones. Sobre Game of Thrones com essa guria aí. Não, faz todo tempo. Não é. E não questione ela. É. Nono episódio. Ela sabe mais que o Jorge, velho. E principalmente, ela leu todos os livros. Ela sabe ler, o que não é o seu caso. Então. Você tem 28 anos, tá na faculdade de informática, como eu conheci. Quer falar de quê de mim? Cara, eu mouse de grito. Não, Dark Holly chega pra mim. Dark Holly, quer dar sermão de quem aqui? Eu estou na faculdade, vocês estão. Dark Holly chega pra mim assim. Ele tá no quarto ano de faculdade, ele chega pra mim e fala bem assim: Edgar, me passe as suas matérias de cálculo, porque eu vou começar a estudar. Sendo que você é calouro. No quarto ano de faculdade. Você é calouro. Eu vou começar a estudar. Cara. Ele falou assim mesmo, começar. Enfim, aí exatamente. Conte a sua história. A Calista vai adorar essa, eu não conheço Game of Thrones. A minha vida. É isso que é legal. Na verdade, eu. Não, acho que o Prince, ele não me conhecia ainda, agora ele vai conhecer. Eu sei um pouquinho. Meu Deus. Eu acho que vai ser por mal, mas eu conheci um pouquinho do Game of Thrones, assim, eu tive uma leve noção do que era. Porque através. Eu assisti o segundo trailer, da vezes. Internet também. É. Através da internet também, eu vi uma série de tirinhas que fizeram que se chamava Shame of Thrones. Tipo paródia. Ah. Shame, vergonha em inglês. Por que as pessoas sempre conhecem a paródia primeiro? Porque as paródias voam mais do que o original, porque o original tem muitas. Muitas regrinhas de proteção. A paródia voa longe. E aí eu acho que eu achei interessante, só que eu nunca consegui ter acesso porque eu sou pobre pra caramba. Tipo, eu vou ter que parar de almoçar por uns 2 meses pra comprar um livro. E eu não posso. Eu tenho que comer comida quente também, então fica difícil às vezes acompanhar com modinhas. Eu comprei só o primeiro porque fica difícil. Chamou Game of Thrones de modinha? Não! Se afaste de mim! Ela tá me batendo! Ajuda! Ela tá bem preparada. Olha só! Não, olha só, Game of Thrones não é uma modinha. Calma. É simplesmente a obra mais épica do século XXI. Calma. Melhor do que Senhor dos Anéis. Opa. Depois vamos discutir isso. Quase. Não é. Ela falou quase, pelo menos ela foi sensata. Calma, eu só estou dizendo que... Porque a série não, não tem. Porque tem uma diferença entre ser uma modinha e ser bom. Eu estou dizendo que é modinha, porque vem e vai. Aí chega o quê? Walking Dead. Vem de novo, aí vai. Não. Não compare uma série Walking Dead. Os gêneros são diferentes. Eu não tô comparando, eu estou dizendo que vem e vai. É uma questão de ritmo. Não é uma questão de qualidade. É que nem tu comprar Bleach e Naruto. Não, é uma. Porque Naruto é melhor. Mas o que é que vai se fazer? Cada maluco tem sua mania, né? Não. Porque eles têm problema que nunca acaba, mas o não. resto é diferente. Não, Bleach acabou, isso aqui foi bom. Não, na verdade. Acabou Bleach? Não, acabou não. O mangá tá continuando. Mas que se dane, mano. Tá falando de anime. Eu não leio o mangá, eu não tenho tempo pra ler. Entendeu? Você tá vendo? Game of Thrones não é uma modinha, gente. Quase assim? Foi modinha. Não chegou a ser modinha. Não, Bleach. Modinha é Crepúsculo. O nome é série A. Modinha é série. A série modinha é The Big Bang Theory. É aquilo que o Supernatural, The Vampire Diaries. Mas segue o mesmo ritmo. É uma série muito gay, mas é legal. Lançou uma temporada nova. Ela pode. Volta a modinha. Ninguém pode questionar a masculinidade dela. Sim, então me diga uma coisa. Pra vocês, pra todos vocês aqui. O que marcou vocês no seriado? Vamos começar com o Dark Holly. Pra quem tá falando bastante. Com certeza ele ia falar que são os homens nus. Não, já que ele veio a 8. Não, deve ser o Tyrion. Quem? Eu faço o treinamento. Tá bom. Essa é uma longa jornada, só que o que me chamou atenção. E nesse momento ele acabou de falar. Deixa eu entender, Dark Holly. Você já viu algum episódio? Eu vi toda a série. Tipo, toda então, a série. Tipo, ah, toda a série, engraçado. É a série nem acabou. Pergunta, a série nem acabou, ele é já uma tá toda. Simples pergunta. Que lindo. Uma simples pergunta. O que mais livros, marcou já viu o seriado? Eu disse a série, não falei livro. Além dele viver no passado, ele também vai pro futuro, né? Isso é demais. Ainda não respondendo a pergunta. Dr. Who. Eu sou onipresente. Exatamente, quando alguém fala Dark Roller, todo mundo pergunta quem? O cara é um animal! Eu fiz uma pergunta aqui. Vai te cadar. Ninguém me respondeu. Isso aí. Eu vou responder, então. Que eu achei até que não ia passar na série. Que é a parte onde o Robb Stark costurou uma cabeça do Vento Cinzento. Hã? No corpo do Robb Stark. Hã? Bem, isso aí é novo, né? Ah, sim, não, é o lobo, o lobo dele. Não, eu sei. É o final da terceira temporada. Ah, não vi. É o casamento. Já tô no episódio parei, tô na metade da terceira. Resumindo, cortaram a cabeça do cachorrinho do Robb Stark e colocaram no cachorrinho. Corpo. Cachorrinho? Vento cinzento. Cachorrinho. E é um não chama de gigante. Cachorrinho, é um dire wolf. Não é um cachorrinho, eu tô falando cachorrinho, tipo gigante. Então, vamos dar algum spoiler legal? É. Não. Ah, com certeza, primeiramente falando tipo, do começo. E vamos mesmo ignorar o UFC de novo. Ignorar a pergunta do UFC. O que te chamou atenção na série? Para os nossos ouvintes que não entendem o que a gente está falando, não entendem nada que a gente está falando, nossa. Vamos dar uma. Eu adoro quando o Caldrogo. Tá bom, vou admitir. Vamos dar uma. Vou admitir. Opa, lá vai. Vou admitir. Deve ser a parte da Daenerys. Lá vai. Vou admitir. O que me atraiu em Game of Thrones foi justamente o questionamento de sociólogos sobre sexo. Porque no livro, os caras são muito mais novos. Yeah. São muito mais novos. Eu imaginei isso. São muito mais novos. A Khaleesi tem 13 anos. 13 anos. Exatamente. E tipo, o Khal Drogo tem 2,15 de altura. Yeah. 2,15 tá com pena, cara. Não, pera aí, se você parar pra pensar... Sexual, tá ligado? Uau! Eu admito. Eu já conheço no Hentai, então eu não tô nem aí. Ele pede já... só pra um pau com o outro, né? Um gigante. É, exatamente. O que eu acho muito interessante, Game of Thrones, é o que eles mostram. É, eu acho interessante isso, como o George mostra, que não tem o lado bom e o lado ruim. Existem os dois lados da moeda, entendeu? Cada um é bom. Uma coisa que cada me achou é mal do que... seu jeito. Mas, malandro, o cara tem uns 6 livros. Se ele não mostrar o do lado da moeda, é loucura. Não, não tem como não mostrar. Ainda são 5. Uma coisa que chamou muito a minha atenção, eu acho que chamou muito a atenção, dois outros, família Lannister. Sim, exatamente. E sabia que nos livros, realmente, a Cersei ama o Jaime. E ela conta que como eles são gêmeos, eles vieram ao mundo junto, então eles têm que viverem junto. Então, de certa forma, ela realmente ama ele. E ela pode parecer mal, e ela é meio que uma... Mas ela só tenta proteger a família dela, entendeu? De certa forma, um peixe que eu sou Stark. Eu sou Stark, cara, mas eu entendo o lado dos Lannister. Pelo que eu tô vendo da série, então, na verdade, eles pegaram uma coisa que era bem presente na medieval, assim. Porque o casamento entre um cara velho e uma mocinhazinha, jovenzinha. Até porque os Targaryen. O relacionamento entre irmãos tinha muito naquela época. Sim, até porque os Targaryen se casavam. Ele ia pagar antes. Pode ser. Economiza a sogra. Eles casavam entre irmãos pra manter o sangue do dragão puro, entendeu? Exatamente. E naquele tempo não era sangue de dragão, mas era sangue puro também, que eles acreditavam muito negócio. Cara, isso. Game of Thrones me lembra um jogo antigo chamado Langrisser, que tem pra Mega Drive. É uma série antiga de RPG estático. Primeiro jogo criado. Olha só. Não, agora minha vez, deixa eu terminar. O que acontece em Langrisser? Tu jogava o jogo, o primeiro, o segundo, o terceiro, tudo bem. Aí o quarto é um dos mais épicos, mas o quinto mostra justamente o lado dos vilões, assim como Game of Thrones. Tipo, é bem parecido. Isso é bem interessante. E YES também é bem parecido, aquele jogo da SEGA. Eles são ao mesmo tempo. YES. YES? Ah, sim. YES? Tu chama YES? A gente chama assim. Eu chamo assim. YES. É YES. É porque tem YS, Old of Eldana, tem vários sub... ele tem vários. É uma série de RPG muito desconhecida, infelizmente. Que estilo de RPG? RPG de ação, estilo ação, Zelda. Assim, sério mesmo, cara? Calabouço. Cara, olha, uau, devo ter isso aí, eu vou jogar. Quando eu vi Game of Thrones, entendeu? Eu gostei muito, por quê? Porque eu gosto de RPG. Detalhe que é a versão brasileira, Game of Thrones. Isso. Eu gosto de eu gosto de RPG, entendeu? Demais. As crônicas de... E quando eu vi uma série, uma coisa assim, poxa, que bacana, muito interessante, entendeu? Eu imaginei que cada temporada ia mudar de novo. Interessante isso mesmo, vamos falar. Interessante. É interessante. É porque ele é gago. É porque eu tenho... Não, ele não é gago, ele tem problema de edição. Segue o próprio... Não. Diga a presa. Não. É só problema de dicção. Problema de dicção. Só e tem isso? Probleminhas no sótão. Vamos lá. Mas é interessante lembrar que ele é bugado. A quarta temporada vai acompanhar o final do terceiro livro, A Tormenta das Espadas. É isso aí, que eu ouvi falar que esse livro é longuíssimo. Que não é o mais grosso. É meio grande. Então, Calice, você que é a mais letrada no assunto, conte um pouquinho da história, assim, resuma um pouquinho do começo da história para as pessoas interarem. O que consiste Game of Thrones? Isso. E nas sombras das montanhas de Winterfell. Tipo, resumindo, é o quê? É uma série sobre o quê? Não. Resumindo. Calice, a história começa. Calice, o Brasil não vai colocar Game of Thrones no livro didático. No máximo, meu pé de laranja lime. Então, ninguém tem que ter assistido. Sabia? O segundo grupo de fãs de Game of Thrones é no Brasil. Ah? Exatamente. Segundo o quê? Segundo o grupo de fãs. De fãs, o Brasil é um dos países com primeiro? Mais fãs do Game of Thrones da hora. Quem é o primeiro? Quem é o primeiro? Acho que é Estados Unidos. Não sei, eu acho, né, que é. Só Europa. Pode ser. Ah, nem tem. Os Estados Unidos não é mais nem a maior potência mundial. É. Mas o Brasil tá indo pau a pau. Homem de Ferro e Robocop parece que... O Homem de Ferro estreou primeiro aqui e o Robocop parece que também vai estrear primeiro aqui. Ah, com certeza, né? Guilherme Padilha, velho. Maiores fãs de anime, sabia? É? Aham. Uhum. Da hora, velho. Eu acho que o primeiro é o Japão. A gente só pega. Não. Eu sei que ganhou do Japão. Não. Ele só tem mais que role. Não, a França. Pior que ele é o próprio universo. A França tem grupo de anime que chegam à loucura. Os fãs de Cavaleiro, pra vocês terem uma ideia, eles fazem jogos em 3D dos Cavaleiros até hoje. Caramba! Isso é loucura. Como assim? Tem um que é do Kiki, consertando armadura no meio da Guerra Santa. Não, pera, uma loucura. Olha só, ele começou aquela saga de assistir todos os animes do mundo em ordem alfabética. Sério? Eu tenho que fazer isso, cara. Ele tem tudo, por isso que ele pode fazer isso. Sério? Quer dizer, lembra que eu tive... Quando a gente fala anime, a gente quer dizer hentai. Não interessa, isso é problema meu. Não, ele começa pelos vermelhos. Não, cara. Aí depois tu vê como ele na realidade é, né? Porque... Consciente, ninguém é isso. O cara é um animal! Enfim, Game of Thrones. O que é Game of Thrones? É um jogo de tronos. Tá. Legal. Vários players. Qual é a diferença de Game of Thrones pra Senhor dos Anéis, por exemplo? Senhor dos Anéis, tá tudo não lá... Não tem hobbits. Senhor dos Anéis não, não é isso. Tá tudo lá claro. Não. Senhor dos Anéis... mal, inimigo, você tem que matar aquele ali. Não, aí tá. Senhor dos Anéis tem hobbits, tem anões. Não, vou só batalhar. Ah, não. Se Game of Thrones tem anões. Agora, tu imagina se um anel cai no Game of Thrones. O que é ter de negro matando um pelas costas? Ridículo. Se eles já brigam pelo trono, quem dirá? Brigar pelo anel. Tira pelo anel mais poderoso do mundo, assim. Cara, já viu aquele trono? Que ridículo. É. E engraçado que o George já falou que... É intimidade com o George, né? Não, mas ele já falou que ele imaginou o trono totalmente diferente. É, ele... Esse cara senta nas espadas. Ai! Não. Como assim, velho? Não. É porque... Ai, não, eu vou sentar na espada, não. Vai ser a menina, mas tipo assim, é todo mundo brigando pra sentar com a espada. Fizeram um estudo que se tu colocasse todas as espadas que dizem no livro, ia dar um tom maceta, bicho. Mas muito quantas, bom. Quantas sim, Zinho? Tipo uma casa. Uma casa de... E assim... Eu já vi uma versão nerd do trono. É uma pessoa sentar. É. Não, porque ele é o rei dos sete reinos. É o rei dos sete reinos, exatamente. Não, tipo assim. Ele é tipo presidente dos Estados Unidos. Trailer da quarta temporada, quem está sentado no trono? Linda e maravilhosa e loira, Calice. Caramba. Eu torço pra ela. Eu não torço pra ela. Eu torcia pelo Jon, cara. Caramba. Torcia porque... Quem? Que Jon? Jon Snow? Eu não falei nada, né? Cara, tá aí um personagem que eu achei muito legal. Ela se desiludiu. Jon Snow é um personagem muito bacana. E assim, foi. No decorrer da história... Como foi? Não, na quarta temporada ele tá lá ainda. Ah, é? E acontece algumas coisas com ele. E aquele gordinho ainda tá com ele? Quem é o gordinho? O gordinho. Esqueci o nome dele. Sam. É. Mas cara, o gordinho dele. Cara, ele é sobrevivente. Ele tem que morrer de um jeito muito bacana, aquele tipo. Porque o gordinho. Ele é muito caro. Ele é um gordo que não sabe lutar. Ele é gordo venéreo. Ele é chorar. Ele é gordo venéreo. Ele tem o John. O John é. Não, mas tem certas partes que ele se. Quando o John não tá. Quando eles encontram os caminhos de gelo. O que eu acho legal no John é que ele é o bastardo. Que nunca ia segurar. Que nunca ia ter direito à arma. Ah, isso, entendeu? A espada do Ned. E no decorrer do livro, porque quando tá na segunda temporada, o Robin pede a Ace de volta, né? E os restos mortais do pai dele, num possível acordo que não acontece. Aí a guerra continua e tal. E acaba que o Jon tem acesso a essa. Cara, e eu gostava daquele personagem do pai dele. Porque ele é um ator que faz um dos personagens que eu achava bacana no Senhor dos Anéis. Boromir. Tu gostava dele? No primeiro filme só que também. O problema é que o Boromir... é um dos personagens mais legais. O Boromir é épico. A cena inteira. E ele morre no primeiro filme. Também morre no primeiro. Filme. Cara, por que Boromir morre no primeiro? É tipo... Cara, exatamente. Viúva de Senhor dos Anéis agora tendo ataques epiléticos de novo. Cara, o Boromir tinha todo o potencial. Ele era um super humano. O Ned, cara. Ned Stark, ele era um homem honrado. Era ele. Senhor de Winterfell. Por causa de um chute na canela. Ele era ele, cara. Chute na canela. Chute uma lança na canela. E eu acho legal que ele realmente ama a Catelyn, entendeu? É. E isso é muito difícil na época medieval. É, com certeza. É. Cara, mas na época medieval... Quando tu tem um bastardo... Amou tanto, né, que o John nasceu. É difícil dizer isso. Mas é difícil. Quando eu pensei em época medieval, só vem na minha cabeça Ragnarok. Cara, a gente falar tijolo na tua cabeça vai vir Ragnarok. É isso aí. Quando eu venho época medieval na minha cabeça, só vem péssimas condições higiênicas. Com certeza. É sim. Até no próprio seriado a gente observa algumas coisas. É, que nem quando a amiguinha do Tyrion. Não. Garota de programa do Tyrion. A cortesã. Cortesã. Ela se passa por Odalisca. Por camareira. Odalisca não. Odalisca é dançarina, cara. Ela passa por camareira. Ela se passa por camareira ou aia da Sansa. Tá. E aí ela até fala, ah, limpa o meu pinico e tal. Uma parada assim, bem. Densa. É, bem. Cara, a Sansa é muito esquisita. Ela é sonsa, velho. Ela é sonsa, ela tem uns 15 anos, 1,90m. Estou tentando ligar. E como que ela gostava do Joffrey? Eu tenho vontade de matar ele desde o primeiro segundo que eu olhei pra cara daquele. Agora tu me pergunta. Joffrey é o Justin Bieber do Game of Thrones. Joffrey contra Draco Malfoy. Qual é o pior? O quê? Mais odiável. Draco Malfoy do Harry Potter. Com certeza, Joffrey. Com certeza. Eu nem conheço o menino, eu não gosto dele. Poxa, com certeza, ele é muito odiado. Não, assim, eu entendi mais ou menos o que ele faz no... É zoado o negócio. Ele é muito zoado. O Draco, ele foi vítima de uma coisa. O pai dele... E tem uma parte, não lembro qual livro. Daquele jeito. No, qual filme, no caso. É livro também, já li o livro. Mas eu não sei, eu não lembro qual o livro, que ele meio que ajuda o Harry e tal. Cara, lá pro final. Ele não teve o Draco, ele teve uma criação péssima, porque o Lúcio pensava, eu sou o cara e tal, aquele lance de, sei que a minha família é melhor do que a sua e tal, ele foi criado daquele jeito, filho único, mimadão e tal. Mas no fundo, ele tinha um certo, ele sentia mal por estar fazendo maldade. Cara, por mais que fosse criança, o Draco não matava camponeses inocentes porque eles empurraram ele, só isso. Não, sim. Mas ele falava mal dos outros, assim, era mimadinho. Pô, Mike, tá legal, então eu vou falar mal de ti e vou te dar uma espadada. Qual que tu prefere? Joffrey. Enfim. Odiado. Joffrey, dá pra comparar com quem, seus anéis? Cara, Sauron. Nazgûl, só pensa isso. Nazgûl. Não tem outra. E Jon Snow. É, Aragorn. Frodo. Boromir, que é. Se bem que o que eu mais gosto. Que morreu também. Que morreu. Tyrion. Cara, nós somos caras. Eu prefiro o elfo. Ai. Não, o Legolas. Legolas. Legolas é lindo. Legolas. Não é por isso. Ai, elfo. Eu me amarro num cara que lança duas flechas ao mesmo tempo e acerta duas encaras diferentes. Muito chique. Então, por isso, eu prefiro o Clint dos Vingadores. Sim, mas eu acho ele bacana. Ele é aquela parte. Eu só tenho uma coisa a dizer. Homem bonito, se é que vocês se lembram. Homem bonito. Que no último programa tem um resquício dele falando: ah, eu acho o homem bonito. Não fala isso. Não! Eu vou colocar. Ah, malandro. Que tu olha assim: nossa, um cara tão jovem. Ele é bonito. Ai! Não, jovem. Bonito é a sua ideologia que permite lhe dizer isso. Se eu falei que eu acho um homem bonito é uma coisa, agora assistir dois homens fazendo um negocinho é outra diferente. Um homem achar o outro homem bonito. Porque um homem só pode achar no máximo. O outro presença, no máximo. Morre na pouco de comida. Não, o SP é bonito. Vamos continuar. Não. É, sei lá. Aí tem que botar aquela música lá. É, Game of Thrones. Só eu disse meu personagem. Só ela falou. Você não, Calice? Você não, Calice? E vocês? Apesar de chamarem de Calice, a Calice é a minha personagem preferida. Sim, ele morre. Então, é simples assim. Só porque ele morre não quer dizer que não talvez pode ser seu personagem. Talvez o final do livro termine. Sabe um detalhe interessante sobre Game of Thrones? É a estrutura da série. E é. Porque primeiro que todo mundo diz que é uma fantasia que se passa em outro planeta. Então se encaixa muito bem com uma versão. É um mundo, é tipo MMORPG. É um outro mundo. O autor é um cara. Ele fez um mundo. Isso é lindo, é tipo George Lucas. Vou fazer uma mitologia, vou criar o universo. Cara, ele é maravilhoso. Mas ele fazia um ciclo solar de anos. Star Trek. Isso aqui é fã, menino, que falou um certo. Eu não sou fã de Star Trek. Menino, mas tá defendendo Star Trek. Eu só falei que ele não barrou. Do Star Trek e Star Wars, eu gosto dos dois. Eu acho mais legal o Star Wars, mas é mais épico, eu acho. E Star Trek é mais científico. É exploração. E outra coisa, muita coisa que acontece em Star Wars não tem embasamento físico, entendeu? Como barulho de espaço. Como fazer uma espada laser. Nenhum filme espacial. Um dia eu vou chegar na universidade vestida de Cavaleiro Jedi. Outro detalhe, espada laser imitada. Isso aqui é onda. Isso aqui é uma onda, porque é tipo espada que fala João. É tipo o João. Vamos voltar pro período medieval. Gente, eu tenho uma pergunta. Não, se bem que eu penso assim, cara, o Star Wars é uma aventura medieval no espaço. Assim, a temática eu acho muito medieval, cavaleiro, eu diria mais western, não sei o que. É uma coisa assim, tipo assim, aquele lance, o espírito medieval trazendo. Se a pessoa, Darth Vader em Westeros. Ele ia se lascar, cara. Ele ia morrer por causa que ele precisa de aparelhos tecnológicos pra viver. Ele ia se lascar por isso. Gente, eu tenho uma pergunta. E se ele depende de outras pessoas pra viver? Ele é mais fácil ainda. Quem seria o Darth Vader? Não. Ele seria o mais rápido a ser traído. Essa é uma boa pergunta. Quem seria o Darth Vader de Game of Thrones? O autor que mata É o George. Gente, galera, eu tenho uma pergunta aqui pra vocês. Vamos ignorar. Eu detesto esse cara. Comparação. Duas séries épicas. No caso, o outro não é nem tanto uma série, mas é um jogo, mas também já foi uma série. Game of Thrones, Final Fantasy. Não tem como Game of Thrones barrar. Game of Thrones não tem mesmo. Cara, eu não sei como comparar. Essa sua pergunta não tem nada a ver. Não, tu tem que pegar um personagem. Tipo, não tem como comparar. Não tem. São por quê? Gêneros diferentes. Não tem nenhum personagem parecido com o outro. Não dá pra pegar um personagem que é uma aventura medieval. Em cada versão do Final Fantasy é uma história diferente. Então já dificulta aí. Porque Game of Thrones é uma linha. Não dá pra pegar um personagem de do Final Fantasy e botar Mas Final Fantasy tem um enredo próprio. Pra quem acompanha a série atual, ele criou um pico que se chama Ivalice. Agora morreu em Ivalice. Sim, morreu em Ivalice. Mas a série tradicional, do 1 ao 9, é histórias separadas. Eu não vou falar essa palavra porque eu não gosto. Dane-se tradicional. Eu tô falando atual. Game of Thrones é uma coisa atual, mas com inspirações medievais. O livro foi lançado em 1990. Seriado. Cara, Final Fantasy, todo ano, desde 80, então calcule. Então pronto. Não tem como, cara. Não tem você como. Perguntou, o que é melhor, banana ou açaí? É isso aí. Exatamente. Ou então, tipo, Kit Kat ou ovo? Kit Kat. Eu acho que foi mais entrevista. Meu Deus, caramba! Eu não sei, pô! Como tu não sabe o que é Kit Kat? É o melhor chocolate do universo, fala que sério! O que é M&M ou... Tá falando sério, cara? Cacau Show? Você é louco, mas tudo bem. Marcos, vamos parar com o marketing de graça, cara? Senão vou estar querendo coisa com o Goiânia, vai lá cobrar. Vai dar a BB que tá patrocinando nós, a gente não fala, né? É isso aí! E é bom fazer um comercial. Não, nessa parte vai dar, a gente tem comercial já gravado. Já tem um padronizado. Pois é, mas se tivesse uma luta lá na BB... Como é interessante em como o George descobriu como ele teve ideia de escrever, começar a escrever a série? Como foi? Ele tava meio que no fim do mundo, na Europa, se não me engano, era na Suíça. Ele tava de sacanagem, se não tava pensando numa contenção. Ele tava num lugar muito frio, cheio de gelo, que seria mais ou menos... Foi aí que ele imaginou a muralha, no caso. Ah. E daí ele viu o horizonte infinito, e aí ele teve vontade e criou a história. Nossa, é bem louco, né? Meu lápis caiu tipo, aqui. Peraí, vou criar tipo, Shigeru Miyamoto tava dando um passeio no parque atrás da casa e criou o Zelda. Não. Ainda não supera... Stan Lee olhou uma moça na parede e criou Homem-Aranha. Ainda não supera Go Nagai. Que é Go Nagai? Ah, vai começar. O criador de Devilman, de Devilman. Quem de... é Devilman? Ai, meu Deus, de... Ai, meu Deus, não. Pare com esse negócio de amendo. Ai, meu Deus, falar... ninguém sabe tudo aqui. De... Dá pra falar coisas... Só sabemos coisas da nossa do época. Do nosso milênio. De Violence Jack e de Mazinger Z, que é um dos robôs mais reconhecíveis da cultura japonesa. É, véio, fala aquele que fez pistinho no jogo, não sei o que Mazinger. É. Violence Jack. Ei, eu vou falar disso. É. Mazinger Z, não é aquele que fez pistinho no jogo que eu já joguei? Mazinger Z é um robô gigante. Pois é. Só que sabe como ele escreveu? Como? Ele era desenhista, ele desenhava um mangá. Aí o que ele fazia pra ele relaxar pra quando chegava em casa? Ele ia desenhar mangá. Tipo, ele trabalha o dia todo, ele desenhava pra relaxar. Se você gosta de fazer isso, não seria um trabalho. Exatamente, o exemplo de fazer o que você gosta. É tipo nós e o Reginaldo. Tipo, não é exatamente eu, porque tipo, eu não vou ficar tirando xerox no meu tempo livre, não. Não vou fazer isso. Não, cara. Não é interessante. Então jogue Ragnarok comigo. Eu fui programar. Ah, sim, com uma internet maravilhosa. Outra coisa que eu acho legal, voltando a Game of Thrones, conteúdo total, É o assunto. Corta quando você tem o assunto. A gente tá fugindo do assunto. É. Que é uma série bem polêmica, né? Com certeza. Ah, sempre mostra. A questão religiosa. A questão religiosa. Carinha, principalmente como assim, porque teve umas coisas. A questão que eu vi. Dos deuses. Olha, o Deus, da, o Deus, da, luz, da, Deus da luz. Deus da luz. Teve um episódio que eu vi. Sem contar que a Mesalindre é. Foi a Calécia, né? Calice. Alessi. Ela foi recrutar aqueles soldados que eles não. Eles tinham. Intocados, imaculados. É, sim. Imaculados, que chamavam, né? Sim. É. Cara, eles tinham eles uma. Cortaram o mamilo de um deles. Obrigado, senhor. Quer tirar o osso? Tinha toda uma. Aquilo era uma religião. Não, entendeu? Aquilo era aí aquilo assim disse, cara, então. O cara pensou até nisso quando ele criou. Ele pensou em outras formas. Entendeu? Um mundo onde tem uma religião diferente e um Deus diferente. Isso que é a diferença entre criar um roteiro e criar um universo. É. Eu vi. Não, mas é uma coisa muito boa. Game of Thrones é um universo. O único problema de Game of Thrones é a forma como ele atinge algumas pessoas. Não, mas pra mim a pior coisa que ele fez foi criar a abertura. Teve no fórum que. É, exatamente. A abertura foi o que deu mais trabalho. A primeira vez que eu vi a abertura, eu me arrepiei. Teve um fórum, uma menina que falou bem assim: ah, Game of Thrones é melhor que Senhor dos Anéis porque tem cena de sexo. E lá vamos nós. Desde quando o sexo é determinado? Aluga um pornô. Exatamente. Desde quando o sexo é determinado por qualidade? Mas olha aí, ó. Mas olha a polêmica aí. É, a galera não sexo gostava do livro. Não gostava do livro, porque era muito, muito sim, pornográfico. E muita gente também não gostava. Isso, falou não gostava. Do Safatei. Não gostávamos do livro. Era muita crítica no livro, mas quando fez a série. Cara, e aquela parte que ele vai meio que. Ele tem que ficar com a Margaery, que eles acabaram de casar, né? O Randy. Ah. E daí. É, ela fala assim, ah, você quer que o meu irmão venha ajudar? Você pode fingir que eu sou ele. E tipo, aquilo foi muito podre, como assim? Vamos falar isso de novo. Ei, parou. Aí ele chega de briga, deixa as brigas pra quando tiver. Eu prefiro que o Dark Lord saia. Deixa as brigas para o Westeros. Tá bom, então vamos... Tá, vamos fazer. Logo que tem briga, que se tivesse briga seria bom. Pra onde? Westeros. A cidade de Game of Thrones. A gente vai brigar então. O que o Edgar tá falando que você não viu a série? É meu a cidade, não é a cidade. É o reino, é a casa. Eu entendi ela falar wrestling. Pois eu chamo Westeros de bairro, só de sacanagem, só de zoeira. Eu chamo de bairro, de periferia. Que invasão é? Meu Deus! Que invasão é essa? É o Westeros! Não. Periferia? Tá bom. Não, é bacana assim que eu achei. Pô, periferia é o interfeu. Acho legal as mortes. Ah, sim. Os efeitos especiais estão muito bons. Cara, a primeira cena que eu me apaixonei foi quando aquele cara corta o cavalo, a cabeça do cavalo no torneio. E quando o Khal Drogo arranca a língua do cara, velho. Eu vi isso tipo, no Poderoso Chefão. Tem também... Tipo assim. O montanha. É montanha, montanha. É montanha, de guarda. Pois é. Pensei que fosse o rodo. Ele falou montanha. Mete o testado na cabeça do cavalo, do cavalo. Ele desce. Não, os cavalos sofrem muito naquela série. Não, eles gostam dos cavalos. Cara, porque o cavalo é o símbolo. Melhor eles morrerem lá do que virarem jabá. Ei, vou falar. Jabá é feito de cavalo. Vocês falaram em cavalo? Vocês falaram em cavalo? Ainda nem a lenda do sabonete é feita de cachorro? Que? Ouvi falar que é pata de cavalo, sabonete. Hã? É, pata de cavalo. Ah, sim, espera, deixa o cavalo te dar uma patada que você vai ficar limpinho. Não! Tá. Tá. E aquela atriz que faz aquela invocada, a atriz que faz aquela machona lá, aquela cavaleira? Brienne. A Brienne, cara, ela é ainda muito. Ainda vai ficar com Jaime? Não, tipo. Jaime? Ela é muito diferente quando ela tá desarmada. Ela me lembra na terceira temporada, eles estão dando uma. Sabe quem ela me lembra? Joanna Dark. Verdade. E quando ela fala pra Catherine, I'm not a lady. É verdade, ela não é uma. Ela lutou com um urso, com uma espada de madeira. E cara, ela é uma cavaleira bacana. Cara, mas a atriz que faz ela tá muito, se transforma muito. Que não mais isso? Que a Michonne. Não, a Michonne sorrindo é uma coisa que eu não consigo não ver. Não tem palhas, Michonne é a cara. Não, estamos falando em termos de transformar a atriz. Ei, e saiu a personagem, tu vê a Michonne sorrindo, chega tu estranha. É, a falar em falar em The Walking Dead, uma coisa que eu achei interessante do Game of Thrones é que tirando, acho que o... Peraí, eu vou chegar lá. Tirando, eu acho, o universo RPG. O Boromir lá. É. E tudo não mais. Não são atores conhecidos. Ah, é? São atores. Uau! Eu fiz isso? Teatro e vou entrar pra essa série, eu acho. Com sorte! E assim é o que a gente vê. Isso com sorte, que tem muito. Que tem uma garota lá que ela já fez filme pornô, isso foi direto do pornô pro Game of Thrones. A quarta temporada já cortaram duas. Dois. E assim mesmo The Walking Dead, assim, seriais novos assim que mostram atores totalmente novos. The Big Bang Theory. É pra consolidar o personagem com a cara do ator. Exatamente, você não fica pensando, ah, esse aí é aquele cara. Não. É tipo o que minha avó faz na novela. Mas engraçado que o Boromir ninguém ficou lembrando, né? Tipo, o Ned, Não, mas... Porque eles são meio diferentes. Mas o cara... Eu sabia, por causa que eu vi um banner assim de Game of Thrones na internet e o cara, esse é o Boromir. Eu tenho uma especulação que tá rolando na rede agora, que dizem que o Game of Thrones, no final, vai ser um apocalipse zumbi na era medieval. O quê? É, seria os zumbis do mas gelo. Mas é, os caminhões de gelo. Branco, é. Que tem essa cinta. Primeiro eu acho que vai ser... Thrones. Ai, meu Deus, vai ser um pouco dos caminhões. Throne of Dead. Trono morto? Throne of Dead. Do morto. O trono da morte. É porque da morte. Continue. Eu acho muito interessante também a parte do feminismo que mostra. É que é muito feminismo mesmo. Adoro o feminismo da série. É, eu também. Eu adoro todo mundo. Todas as outras mulheres. Episódio 8, terceira temporada. Calice é muito feminista naquele episódio. E outra coisa, além da Calice, eu acho a Catherine Stark uma mulher tipo, nossa, ela é. Não, mas mal. A Calice no episódio 8 é incrível. A Cersei é quase um rei de saia, velho. O episódio 8 de terceira temporada que da terceira, é o equivalente ao episódio 6 de High School of Dead. É incrível. Tem uma, tem uma instituição a respeito disso. Até o Pedro você. Claro. Ela viu? Passou. Ela já passou. Todo mundo aqui viu? Não. Décimo episódio da primeira temporada e o oitavo da terceira. Cara, isso domina. Sim. Tem pessoas escrevendo canções sobre esse episódio até hoje. A gente devia fazer um podcast High School of the Dead. Só sobre o episódio 6, mas vou falar sobre a Calice. Enfim, gente, não, vamos... Não é só Calice. Poxa, eu gosto dela mesmo. Não, mas é que não, a gente também gosta. Eu gosto muito dela. Por algum... Mas por outro... É o corpo do John. E eu queria que o Robin não morresse. Eu acho que, se você fosse homem, seu nome ia ser John aqui, né? É. Jon Snow, mas na verdade eu gostava mais do Rockstar. Chame seu filho de Jon Snow. Jon por Jon, eu prefiro Dom. Eu prefiro Sam. Não quero ter filho, vou ter cachorros. Cachorro de Jon Snow. Cachorros só vão ter 15 são anos. São melhores do que ser do que você bateu na mulher. Você tem uma filha. Mas eu também tenho um cachorro. Exatamente, você tem uma filha, cara. É, mas eu trocaria metade do universo pra ter os meus cachorros. Eu vou ter um Android. Eu espero ter uma queda de um tempo. Porque eu quero criar um nerd desde criança. A gente sabe que eu tenho. Cara, tu quer ter filhos porque tu não pega mulher. qualquer coisa que vier isso é lucro. Isso tem nada a ver com o que ele falou. Não tem a ver, cara. Tá falando como assim? Nada a ver com o que ele falou. Se eu me preservo... Poxa vida, eu não quero... Mas também mesmo, eu também não pego ninguém e eu não quero ter filhos. Poxa vida, cara, eu não pego ninguém, acho que eu vou ter um filho. Assim não é, é assim. Cara, como assim? Qual é a lógica? Não tem lógica. É disso que eu tô falando. Eu não tenho dinheiro, mas eu quero comprar uma Ferrari. É tipo isso. Ei, mas eu quero comprar uma Ferrari. Não quero, Ferrari é muito... Não, Ferrari não, tipo... Eu queria um Lamborghini. Vamos, eu queria um Hummer. Vamos usar pouco. Mas o último é porque eu preciso... Camaro, fala sério, Camaro é outro... Camaro virou... Você também quero aniversário, então nessa... Vamos à modinha. Não, a modinha não. Meu automóvel dos sonhos. A modinha não. Vamos voltar aqui no Game of Thrones. Quem vocês acham que vai morrer daqui pra frente? Jon Snow. Dos próximos livros que vão ser lançados. Ah, eu não posso falar. O Voldemort. Não, próximos livros. Os próximos. Não pra série. Não. Você sabe como? Ah, não, os próximos livros. É, que o velho gordo e caduco do Papai Noel vai lançar. O quinto livro termina. Não morre. Não, não é necessário. Ele não tá realmente ainda morrendo, entendeu? Ele vai morrer no sexto. A gente vai saber se ele vai morrer ou não, só tipo, ele ficou bem. Olha, se ele... Caramba, desse livro não sai logo, tá. Ele perdeu. O autor tá quase pra morrer, tá. Ele fecha a escola, velho. Ele vai ter que pelo menos psicografar. Eu prefiro. Também já morreu, menino. Não tem como. Não, mas ele não é o único que psicografa, né? Não. Mas ele era o melhor brasileiro. Eu prefiro que ele morra do que o Stanley. Ele era o maior brasileiro. Não. O Stanley não pode, o Stanley. Tá aí uma coisa chata. Quando chega final de ano, já pensa logo. 1º de janeiro é o aniversário do Stanley. Um ano a mais pro cara, um ano a menos na Terra. É muito triste. Cada ano que passa o Stanley fica mais triste. Ele tem que aparecer no planeta Hulk. Se com ele vivo a Marvel tá virando, né? Peraí que ele chega até lá, cara. Ah, outra coisa que eu acho muito interessante em Game of Thrones é que eles gravam em cenário real. Eles gravam na Islândia. Isso que é legal, porque os castelos ficam realistas, porque são castelos. E outra coisa, as paisagens também. Quer dizer que a muralha é real? Não, é que nem Tokusatsu. Não, a muralha não é bem real, mas o ambiente das neves lá e tal. Depois, pra lá na muralha, é meio real. Cara... É, se eu não me engano, é na Islândia. Tá aí uma coisa muito interessante. Sim. É. Caribe lá, né? Tem nome europeu, Islândia. Ah, jura. Sabe uma coisa interessante que eu vejo em Game of Thrones? Sim. É a forma como magia tá voltando. Magia? É magia. Primeiro dragão... Tá aí, discordo. Eu não gostei do sistema de magia. RPG sem magia? Não, eu não gostei do sistema de magia do Game of Thrones. Por quê? Porque eu achei muito... Não, mas é limitado. Ah, tá. É muito... Seu argumento foi totalmente avaliado e foi... Não, o que eu quero dizer? Pesado, foi eu quero dizer que eu achei não, muito não. Pobre. Não. Entendeu? Cara, a magia deveria ter sido melhor. A magia tá voltando. Ela não é rica. Mas os dragões da Khaleesi não chegam nem aos pés de Smaug. Cara, qualquer coisa não é maior que o do... Cara, o Smaug é o dragão primordial, é o primeiro dragão que fizeram. Esperem as próximas temporadas. Deixa eles crescerem, né? Eu tô terminando mesmo a terceira, assim, então... É. Eu não consigo sair do episódio 8. Eu tô tentando começar a primeira. Por que Game of Thrones é perfeito? É uma série onde tem zumbis do gelo, tem dragões, tem mulheres The Walking Dead e com Senhor dos Anéis e tudo junto. Então, apesar de você ter que não tá junto, não. Tem uma muralha separando a parada. Quando quebra a muralha, aí já vê. Não, é o seguinte: a série é legal porque ela foge do padrão. Não tem aquele protagonista. Não tem aquele. Pois é, você não vai poder gostar de um personagem até o fim. Não, eu comecei a assistir assim: o Ned é o protagonista daqui, ele vai ser o rei de um Interfell. E depois o Robin, morre. O jovem novo. Não, agora o vai vencer. Se for pro fight, ganha todas as lutas. Não, você não vai, você vai morrer. Gente, é o mesmo esquema de The Walking Dead. Que estão sendo feitos os outros. O Rick tá vivo, malandro. São várias histórias. O Daryl vai onde morrer. Não existe protagonista. O Daryl não vai morrer. O Daryl não vai morrer. Pra sempre no meu coração. Ele vai virar uma entidade. É. Todo sobrevivente vai ter o Daryl no coração dele. É. Tá bom, mas ele morre. Vai virar o Sheamus. Enfim, vamos lá, gente. Vamos finalizar esse podcast. Vamos lá onde? Pra onde? Finalizar esse podcast. Quer ir pra onde? Então é isso. Esse podcast foi, na verdade, eu acho que uma grande, imensa um grande fanboyismo. De série. Um grande fanboyismo. Onde a gente sugeriu? Game of Thrones, Game of Thrones, HBO, Game of Thrones, e a gente falou tudo e não disse nada. KitKat, a gente não seguiu um tópico, né? É. Preferir cachorros a filhos. Não, a gente foi aleatório. Preferir cachorros a filhos e ter filhos. Então o nome do tema do... Sem pegar mulher. Então o tema do podcast não deveria ter sido Game of Thrones, deveria ter sido um monte de coisa aleatório. Não. Ou aleatório. Não, mas na verdade é sem sentido. É. Mas vamos parar de criticar a gente, deixa isso pros esse, ouvintes. Isso é uma especulação. Eu quero que o Tyrion vença o Game of Thrones. Eu o quero Tyrion? Que... O anão. Bem, quando começar George, a aparecer George bruxo... já disse que ele é o personagem preferido. Quando começar, quando começar a aparecer... Olha só, eu não gostava dele. Quando começar, ó, ele quando é um começar anão. A aparecer bruxo usando o vulcão de Thor lá no Game of Thrones, aí eu vou começar a assim. Cara, até lá você vai perder muita coisa legal. Sabe, e eu espero que você caia na vala do outro lado. Ou então, nevasca. Sabe por que eu quero o Tyrion? Ragnarok, gente. Ele só tá usando, ele tá vivendo Ragnarok. Daqui a pouco vamos fazer ninjas versus zumbis. É. Já tem cowboy versus aliens, não é nada desesperado. É, cavaleiros versus... Quando começar, quando eles começarem a gravar em Pantera... Índio versus o quê? Índio versus eles dragos. Podiam gravar no Brasil, nesse bem que... Eles podiam gravar... O quê? Eles... Gravar! O quê? O quê? Tipo, é... Na tem favela! Que... Gravar! O quê? Avatar 2 e 3 não, está sendo não, gravado. Não, Game of Favelas. Não. Cenário perfeito pra A Carice fala o barco dela com os intocados, aí chega lá, ela pega uma luneta e vê uma cena de laranjinha. É isso que vocês querem. Não, uma floresta perdida. Sim, exatamente. Não, pois é, olha só, eu não gostava do anãozinho. Não, cara, não. Por que você não gostava dele? Eu queria ele parecer meio vilão. Cara, o anãozinho é o cara. Logo quando eu comecei a gostar dele... Ele quase morre. Não, velho. Quando eu tava Não, eu não vou gostar desse cara porque ele vai morrer. Primeira... Aí quando eu comecei a gostar, ele leva uma machadada na cara. Pô, morreu. Qualquer um que leva uma machadada. Primeira batalha, né? É. Caramba. Aí eu pronto, não gosto mais dele. Mas tu aí agora no episódio ele vira. Cara, mas não. Eu lembro disso aqui nunca, filho. O anão do Tolkien é só força. Mas o anão de Game of Thrones... Não, cara, não é nada. Não, ele é inteligente. Ele como é o nome do gordinho? Eu sou inteligente, legal. Eu sou só inteligente. Ele consegue carregar inteligente. Um machado, então vamos carregar o anão. Mas ele consegue... Cara, ele é inteligente. Mas o anão... Ele é a mão do rei que protegeu. Sim, e é uma coisa que o mestre das moedas fala... Conhecimento é poder. É. Mas aí assim, você fala, isso. Poder é poder. Não, como é o nome do gordinho, o sidekick do anão? Aquele lado aqui, o assassino dele, o assassino, aquele lado dele. O gordinho, aquele espada do lado dele. É, o espadachim. Sem ser o capango, o gordinho. O outro lá que. Pra que salvou a vida dele? Que salvou a vida dele? O Bron, não é? Eu não sei. Sem ser o velho mercenário. O gordinho. Ele foi um gordinho adolescente. Que ele até pagou uma festinha pra ele. Pois é, isso que eu queria contar. E pagaram o... Ó, eu vou te dar essa grana aqui pra tu pegar essas três... Essas cortesãs. Essas três moças que vão lhe... Essas três senhoritas. Vão fazer você descansar. E ele volta com dinheiro. Não, ele fica pensando, por quê? Enfim. Cara, engraçado, a gente fala, bora finalizar, depois a gente... Eu poderia mostrar, Mr. B, mas isso é só fácil com mulher. Enfim, tá acabando o programinha. Tá acabando o programa. É. Agora, que lição a gente vai tirar disso? Que lição a gente vai tirar disso? Assista. É, senão Leia você vai se juntar com seus amigos pra falar sobre essa pinada. Leia o livro de Tyrion, não sou da série também, como o Cadeiro de West. Eu tenho uma. Compre toda a série, compre as HQs. E faça dela a melhor série do universo. Eu tenho uma. Não pegue a sua irmã, isso dá problema. Exatamente. Isso é errado, viu, criança? E até geneticamente é errado. E jogue Ragnarok. É. Ah, sim, totalmente já veio com o Game of Thrones. É, mas quantas pessoas vezes? Cuidado com os anões, eles atacam por baixo. E pra você que gostou dessa estreia da Calice aqui com a gente, que possivelmente vai continuar ou não. Dê sua opinião, se você não gostou, se Dark Horse não ficar... E vai embora! Mas... mesmo que... Ah. O quê? Não goste, ela vai perder. É, isso que eu ia falar, se você não gostou... Não interessa. Ah! É. E é isso aí, gente. Continue ligado na gente e ouça música, sei lá. Ouça rock and roll. Tchau. É. Não, eles literalmente não ouvem música. Botando os black aí de 100. A gente bota rock and roll lá. Provavelmente isso foi uma pessoa. Se você não, eu não conheço. Não. Você vai ver depois de editar. Você ouça a gente. Ouça a gente. É sério, ouça a gente pra você sim. Ver. Sim. E você quer tocar alguma música lá? Ah, sim, assim. Porque ele é gago, ele é tem... Porque eu tenho... Não, ele não é gago, ele tem problema de dicção. Ele tem pau na boca. Segue o próprio... Não. Diga a presa. Apesar de ser possível ser editado, mas se você fala uma coisa e fala um palavrão e tem que cortar muita coisa, vamos acabar tendo que cortar toda a fase, então não vai fazer sentido. É isso aí. Esse, ele não, não, não, tipo assim, ele falou palavrão e continua falando rápido, então não vai dar pra cortar palavrão, só o palavrão. E palavrão, e baixo palavrão. E o que, que eu posso substituir por ser cagado? Não. Não foi isso. Ele passou raspando. Você falou mulher da vida e fezes. Você falou junto. Oh, exatamente. Ok. E tem como é que ele é mas... um... Não mexa comigo. Não mexa com ele. Que não existe. Existem opa, peraí. Então. Tá gravando. Opa. Ah, tá gravando, tá gravando. Tá, continue, repete o que você falou. É, não, mas tudo bem. Ele pode. É. Vai, repete. Manda. O que eu tô falando? Dois lados da moeda. Ah, sim, sim. Tomar no... Cara, o top podia estar no elenco do Game of Thrones. Eu só tenho uma coisa a dizer. Ele entra no perfil, né? Como assim, cara? O perfil de... Eu só tenho uma coisa a dizer. Bombado e barbado. Ah, ele poderia ser meio parecido com o Ned Stark. Ele poderia ser o Ned Stark. É verdade, poderia ser o Ned Stark.